Tu foste muito original. Mas não devias ter saído do chuveiro, Byron? Bom, Andy, como a minha querida mãe sempre disse, se não podes dizer nada agradável, então não digas nada. Ah, yo, Montana, então o que é que achaste? O que é que tens para dizer? Adorei os teus sapatos. Ou então, Ana Amor, lá porque estás a substituir a cara, não quer dizer que tenhas de ser tão lamejas como ela é. Era brincar, cara. Nem por isso. Porquê é que ainda estás no palco? A maior voz da América vai recomeçar com o próximo concorrente, Oliver Oaken. Mas qual página? A página antes de tu me desculpares, porque ele vai ser tão bom que vais ver que não havia razão para te preocupares. E agora a voz do apresentador vai dizer... 10 segundos! Obrigada! Bye! É, sabes que mais? Um dia destes tu vais ficar sem fogo e depois eu vou começar a desbobinar as minhas frases sem pausas nem pontuação de espécie nenhuma! E estamos de volta à melhor voz da América! Então, como é? Em homenagem aqui à nossa convidada, que canção da Ana é que tu vais interpretar esta noite? A brilhante Let's Do This. Ah, é claro que todas as músicas dela são brilhantes, porque ela é uma grande artista. E segundo dizem, também é querida e generosa e amiga. E detesta surpresas. Só para não ficares com ideias. Sabes qual é a minha ideia? Se tu vais começar antes do Andy ter de voltar a rapar a cabeça. Sabes o que é que eu não resisto? A dizer-te que tu tens talento. Bom trabalho. É assim mesmo, Oliver! Oaken! Oliver Oaken! Yep, sim. Nunca tinha ouvido este nome. Muito interessante. Sabem, é o meu primeiro Oaken. E que tal Tony Oaken? Pois é. Só por ter ouvido este nome pela primeira vez na vida, acho que ele merece o meu voto. Ok. Byron? Bom, Sr. Hocken, tenho de confessar que fiquei completamente apavorado. Porque eu próprio gostei. Muito bem. Muito bem? Não, foi fantástico. Ele cantou muito melhor aqui do que naquele... do que no princípio da canção. Aí eu acho que deste uma pequena fifia, mas... foi bom, Otto. Bem, eu nem me lembro do nome. Porque eu nunca ouvi mais gordo. Que tal o intervalo? Baby! Aqui está aquilo que eu chamo tecnologia de ponta para os pelos do nariz. Ouçam só esta potência. Tremam pelos do nariz porque estão prestes a ser reduzidos a metade. Ai, ora bolas. Olá, pai. Alguma vez te viste numa situação em que ficasse entalado sem saber o que fazer ou dizer a seguir? Não faço ideia do que é que estás a falar. Tenho de ir, tchau. Pai, eu acabei de ser multado. Tu o quê? Oh, não, pai, outra vez. Os pelos do meu nariz são muito viris. Au! Herda isto da tua tia materna. Jackson Rod Stewart, como foste capaz? Pai, eu juro que parei total e completamente. Bem, assim quase no stop. E em minha defesa eu tinha 100% de visibilidade e não havia nenhuma espécie de mosca ao pé de mim. A não ser uns quantos polícias. Que estavam escondidos. E não me parece que isso seja legal, pois não? Ou será? Eu não quero ouvir mais nenhuma desculpa. Tu infringiste a lei e foi por isso que foste multado em $325. Foi isso mesmo que eu disse, é um desplante. Eu, se fosse a ti, não pagava. Oh, eu não vou pagá-la, tu é que vais. Onde é que eu vou arranjar $325? Eu já não trabalho para o rico. Oh, não. Tu não eras capaz. Oh, não. Oh, vá lá, pai. Au, que importância é que tem? $325 de multa. Aí tens a importância. Diverte-te nas limpezas. Age do volante. Espera, um morcego. Não me esqueço, não. Yeah, yeah. Então. Eu trouxe um presentinho para a minha melhor amiga. Por favor, diz-me que é um presente de combustíveis. Claro que é. O que é que julgavas? Ah... Oh. Ter a certeza que tu não estavas... Furiosa? Sim. Eu disse-vos ontem à noite, enfim, claro que é um bocadinho estranho, mas desde que vocês compreendam que a nossa amizade não vai influenciar o meu voto, tudo bem. Mas é evidente? Claro, nem nós queríamos que fosse de outra maneira. Embora, enfim, não tens de ser mesmo direta. Podes oscilar para qualquer lado. Por falar em qualquer lado, vai para aquele lado. Claro. Ele não estava a falar mesmo a sério. Ele nunca aceitaria que tu o favorecesses, porque é o tipo de amigo que ele é. Um bom amigo. O melhor amigo. Um amigo que nunca te deixaria ficar mal. Oh, que alívio. Por momentos pensei que ias pressionar uma coisa parecida. Desculpa, mas eu queria muito que ele ganhasse. E vai ganhar, se for o melhor. Sabes, eu estou surpreendida por tu teres embarcado nisto. Considerando os efeitos que pode ter na vossa relação. Na nossa relação? Não percebi. Não. Espera. Wilson, eu tenho de ir para as aulas e... Ok, está bem. Só desta vez. Aham. Ok, eu já percebi o que queres dizer. Mas eu e o meu Olipop temos uma relação forte, sincera e à prova de tudo. Por isso não estou nada preocupada. Lá porque as miúdas andam todas em cima dele, não quer dizer que ele se deixe afetar. Tenha paciência, miúdas, ok? Eu já falo contigo, miúda. Tens a certeza que não te importas? Sim, na boa, afinal... Ele só está a aproveitar toda esta atenção, enfim, não é que ele esteja a tratar-me de maneira diferente. Olá, miúda. As fãs querem tirar fotografias comigo ao pé do mar, por isso, depois ligo, miúda. Todas para a praia! Ele chamou-me miúda. Duas vezes. Au! Oh, desculpa. Era só uma massagem. A quê? Aos meus ossos? Miley, o que é que eu vou fazer? Aquele concurso está a transformar o meu Olipop num Olipalhaço. Ok, eu sei que nós combinámos que nunca íamos dizer eu bem te disse. Eu vou mandar-te uma mensagem. Miley. O que é? Sou muito rápida. Se pudesse, eu até o eliminava. E por que não? Assim que ele se sair menos bem, eu vou dar um valente pontapé naquele mulherengo para fora do estúdio. Mas, espera, e se ele continuar a cantar bem? Oh, por favor, Lily, não vamos começar a ser positivas. São duas águas. Então, tu votavas nele outra vez depois de ele me ter tratado assim? Bom, que remédio tinha eu? Enfim, eu não posso dizer que ele cantou mal se não for verdade. Fizemos um acordo de voto consciente. Tens isso por escrito? Lily... Bom, o que é mais importante? Afinal, é a tua consciência ou a minha felicidade? Bem... Isso não é muito justo, porque tecnicamente não é a minha consciência, é a da Ana Montana. E tu sabes, isso tem a ver com, enfim, uma série de coisas. Tu sabes, contratos, cláusulas legais, etc e tal. Coisas muito complicadas. Então eu digo-te uma coisa que não é complicada. Uma amiga votava para eliminar o Oliver e se tu não fazes isso por mim, então é porque não somos tão amigas como eu pensava. Oh, vá lá, Lily. Tu não podes ficar zangada. Ela está mesmo zangada. Não me faças cócegas, miúda 2. Não vale empurrar, miúda 6. Alguém pode tropeçar e nós não queremos outra miúda espalmada. Desculpa, licença, deixa-me passar. Sou amiga de infância, eu conheço antes da voz dele ter mudado. Oliver, precisamos de falar. O quê? Miley e eu estou um bocado ocupado, não vês? A pastilha. O quê? Não discutas. É miúdas! Quem quer a pastilha do Oliver? Adeus! E agora estás livre. Bolas! Olha para aquilo! Já viste? Elas não se fartam de mim! Oh, Miley, o meu cacifo! Elas gostam de mim! Elas gostam mesmo de mim! Sim, claro! Elas gostam de ti, mas então e a Lily? Já reparei, ela anda muito estranha. Muito estranha? Sim, e isso tem estado a estragar o meu humor. Ah, pois eu vou estragar muito mais do que o teu humor. Agora ouve-me, Oliver Oaken. Dá lá, a pastilha é minha! Não é tua, a pastilha é minha. Eu vi a primeira, está bem? Eu sou a fã número 2, tu és a fã número 6. Uou, aqui o Oaken pode muito bem mastigar mais pastilhas. Olha, Miley, desculpa, as fãs estão a chamar. Até loguinho. Obrigada por tentares. Oh. Eu perdi o meu lollipop, não perdi? Só se eu não puder fazer alguma coisa. Ou o cano convencido está prestes a ser espremido. Vamos, miúda. Uma estúpida multa e é logo. Vai limpar o sótão, rapaz. Ele não mandava a Miley para o sótão. Oh, não! Ela tem a desculpa da pressão da vida de estrela de pop! Tu achas que eu estava aqui se a minha carreira de malabarista tivesse vingado? Eu acho que não! É claro que eu não presto! Eu nunca tenho tempo para ensaiar! Porque alguém está sempre a pôr-me de castigo! Não fui eu, pai! Foi um rapazinho com 3 bolas e um lindo sonho. E eu sou um pai com metade dos pelos do meu nariz e que recebeu outra multa. Outra multa? Não é possível! Ninguém me mandou parar, pai! Aposto que é uma cilada. Ou então posso apostar que é alguma conspiração internacional que eu só tenho 24 horas para resolver? Eu tenho de ir! Bip, bip, bip, bip. Jackson! Não temos tempo! Isto é uma daquelas fotos de radar. E aqui está claro como água que... Eu tenho sido demasiado duro contigo. O quê? Sim, isto é... Como escreveu um velho sábio. Toda a gente apanha multas de condução. Toda a gente tem dias de cão. Por isso, vamos embora. Vamos até à cozinha fazer uns biscoitos e lutar como antigamente. Anda, bora lá. Deixa-me ver essa multa, pai. Para que remexer no passado? Ei, os biscoitos não se fazem sozinhos. Robbie Ray Stewart! Em minha defesa, esse foi o sinal amarelo mais curto que há memória e não deve ter passado um reflexo naquela cena do espaço-tempo da Matrix. Eu infringi a lei e tenho de enfrentar as consequências. Consequências? Provavelmente vou ter de voltar à escola de condução e pagar uma multa valente. E? Diverte, meu caro. Ei, pessoal, sangue fresco! Au! Au! No pescoço não! No pescoço não! Ok, pode ser, mas no cabelo não! No cabelo não! Adoraram-no na semana passada. Vão adorá-lo outra vez? Oliver Oca! Adorar? Eu adoro bolo de chocolate e adoro cachorrinhos, mas este concorrente, por favor, certo, sócio? Não me chates enquanto o sócio está a cantar, sócia! Felt this time that we had something. You rolled your eyes like it was nothing new. You only think about you. I put your shades on not to show it. Don't pretend that you don't know it's true. You only think about if you look good, I guess I should. Para o Oliver poder passar às semifinais, os três jurados têm de votar sim. Meu, tu és a razão de existir deste concurso. Descobrir talentos e dar-lhes uma oportunidade única na vida de serem uma estrela. Bom trabalho. Obrigado. Boa! Uma oportunidade única na vida. Isso é um bocado dramático, não achas? Afinal, mesmo que isto não dê resultado, ele vai ter muitas mais oportunidades. E para além disso, bem, basta apenas um de nós para pô-lo fora. Por isso, o que tem de ser... Tem de ser. Byron, tu odeias toda a gente. Segue em frente. Sim, eu odeio toda a gente. Mas a ele, não. Eu adoro tudo na tua pessoa. A não ser essas calças justas. Até me arrepio só de olhar para ti. Mas negar o teu bem merecido lugar na semifinal por causa de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o teu talento seria... Bom, nem mesmo eu posso ser tão cruel. Por isso agora é contigo, Montana. Deixas o sócio Oaken continuar? Ou pões um fim à carreira dele aqui mesmo? E agora? Tu foste incrível. Bem-vindo a Hollywood. Muitos parabéns. Obrigado. Obrigado a todos. Oh, muito obrigado. Vocês são muito simpáticas. Espera só dois segundos. Desculpa, meninas. Eu passei à semifinal, não achas genial? Sim. Muitos parabéns. Espero que estejas feliz. É claro que estou feliz. Afinal, não é esse o objetivo? Ganhar? Não se ficarmos sem as pessoas mais importantes da nossa vida. Estás a falar do quê? Olha à tua volta, Oliver. Quem é que falta aqui? Um agente! Miley! A Lily foi-se embora. Mas o que é que isso importa? Tu passaste à semifinal. Miúdo. Olá. Olá. Eu lamento muito, Lily, só que... Eu sei, tiveste de votar nele. Ele foi mesmo maravilhoso. Malditos deuses do talento! Ah! Olha, nada disto teria acontecido se tivesse sabido escolher um namorado sem ambição, sem sonhos, uma mosquinha morta. O que é que te deu? Ele era uma mosquinha morta quando me apaixonei. Homens, eu sei. Julgamos que os conhecemos e de repente querem fazer... uma coisa de jeito com a vida deles. É ridículo. O que foi? E depois ao Jackson? Até parece que vocês nunca viram ninguém com uma coisa destas pendurada no nariz. Porque, pelos vistos, nesta casa é o pão nosso de cada dia! Então, pronto, acabou-se. Parece que já não tenho namorado. Oh, vá lá, Lily. Tu não precisas dele. Ele não merece alguém como tu. Tens razão. É, não preciso dele para nada. E mais, estou muito melhor sem aquele rapaz. E mesmo que ele voltasse para mim a rastejar, eu nem sequer olhava para ele. Oh, Miley, é ele! Oh, espera. Mais devagar. Mantenha calma. E lembra-te. Eu sei, estou muito melhor sem ele. Isso. O que é que tu queres? A minha namorada de volta. Achas que basta apareceres aqui com esse teu ar de Lily desculpa para ela vir a correr para os teus braços como se... tivesse um lollipop! Quem diria? Lily, perdoa-me por ter sido tão idiota. Ok, fiquei deslumbrado por toda aquela atenção, mas a Mali tem razão. Nada disto tem importância para mim se não puder partilhá-lo contigo. Tu podes perdoar-me. Está bem, nós perdoamos. Importa-se de esperar um segundo. Miley, lês-me aí o número de série desta coisa. Claro. Eu sou um... Eu sou um... Totó. Totó. É. Finalmente. Finalmente admitiste. Vem comigo, eu ajudo-te. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. I'm unusual, not so typical. Way too smart to be waiting around. Practicing snowboard champion, I can fix the flat on your car. Rocking out wherever we are. Cause I really am a rock star. Cause I really am a rock star. Eu não tenho nada de bom para dizer sobre isto. E eu sou a boazinha.